Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal Mundo da Antena Web. A edição de hoje, da terça-feira, 20 de maio de 2014, vai trazer três momentos distintos ao nosso espaço radiofónico. Vamos começar com uma balada forte, chamada To Be or Not, dos Sam Peu. Esta música tem, inclusive, mais de 7 minutos. Vamos conferi-la na edição de hoje do nosso Nota 7. Depois ficamos com Obladi Oblada, uma música mais mexida, bem conhecida dos Beatles, aqui na orquestra de James Last. Fechamos com um tema de Paul Young, bem conhecido também, Every Time You Go Away. A música é aqui tocada à flauta de pan de Stefan Nicolai. É assim que vamos seguir na edição de hoje do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da sua Rádio Antena Web. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima terça, lembrando que daqui a pouco regresso para mais uma edição do Chip Tuning. Fique bem, tenha uma boa tarde ou boa noite, como queira, na companhia do canal 1 da Antena Web.